A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é um dia de muita alegria. Nós estamos encerrando hoje as devocionais sobre o livro de Mateus. Já encerramos o livro de Gênesis. Já encerramos o livro de Levítico. E hoje estamos encerrando Mateus. Você ainda pode encontrar no nosso blog 60 devocionais sobre os Salmos, 30 ministrações sobre Jeremias. Você pode encontrar aproximadamente 30 ministrações sobre liderança, e a missionária Vivian enviou para nós essa semana mais dois capítulos do Apocalipse, são mais 16 ministrações. Passamos de 200 ministrações e isso nos alegra muito, começando o trabalho assim que eu tive condição física depois de sair do hospital, e no começo era apenas o grupo que estava no Notícias do Pastor para saber da saúde. Éramos aproximadamente 50 pessoas, um pouco mais, e hoje 1.600 pessoas já ouviram até aqui. Isso é um motivo de muita gratidão, motivo de muita gratidão que tenho para com o Pai que me permitiu esse caminho até aqui. E eu tenho certeza que uma semente foi lançada, e como a Bíblia diz, a palavra não volta vazia, tenho convicção absoluta de que em cada devocional pelo menos uma pessoa foi tocada. E se uma pessoa foi tocada, então tudo valeu. Nós agradecemos a oração de vocês, agradecemos todo o apoio, e vamos permitindo o Senhor marchar, continuar compartilhando textos bíblicos. E quando nós encerrarmos, você deve fazer isso, você deve continuar até que o Senhor Jesus volte. Mas eu espero ainda poder compartilhar com vocês muitos livros da Bíblia, quiçá a Bíblia toda. Vamos fazer a leitura de Mateus 28. Diz assim o texto: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais, vós. Sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede, vós, onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós, rumo à Galiléia. Lá o vereis, atentai para o que eu vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo, correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos! Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro. E lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como haviam sido orientados. E por isso, essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. A grande comissão. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia, bendita seja essa santa palavra. Faço algumas observações de rodapé da BKJA. Aliás, agradeço aos autores porque pude utilizar esse rodapé para ilustrar, em muitos capítulos, orientações, compartilhar elementos históricos, arqueológicos, até alguns teológicos para a edificação de todo o corpo. Então, no capítulo 28, primeiro destaque, nós observamos: conforme o horário judaico, o domingo começava logo após o pôr do sol do sábado. Lucas nos informa que Maria Madalena e Maria, mulher de Clopas, Lucas 24, 1, João 19, 25, saíram de madrugada, ainda escuro, João capítulo 20, verso 12, para visitar o corpo de Jesus, lamentar e ungi-lo com mais especiarias. Chegaram ao túmulo com os primeiros raios da aurora, na esperança de que lhes fosse autorizada a entrada para a continuação do ritual fúnebre, o período de luto judaico da época. Então elas saíram bem cedo para poder chegar muito cedo e pedir autorização para os guardas para poder fazer o momento de ungir o corpo de Jesus, lamentar, segundo a prática judaica. Um segundo destaque é que Deus manda seus anjos anunciarem o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Ele é concebido e ressuscitado pelo poder do Altíssimo, como Lucas capítulo 1, versículo 35, Romanos capítulo 6, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 20. Essas mensagens são comunicadas, em primeiro lugar, nesse caso da ressurreição, a mulheres devotas e humildes que receberam um nome simples, mas conhecido em todo o mundo: Maria. Maria, queridos, é uma forma helenizada, uma forma grega, para facilitar um pouco. A definição de helenizado não é exatamente o da nação grega. Tem outros componentes, mas eu não vou entrar nisso agora, acerca da cultura helênica. Então, Maria, pensando assim, de modo mais simples, Maria vem de uma forma helenizada, ou do grego, do hebraico, é uma forma helenizada, perdão, do nome hebraico Miriam. Então vou repetir. Maria é uma forma helenizada, já que a cultura da época era uma cultura greco-romana. É uma forma helenizada do nome hebraico Miriam, que foi derivado de um antigo vocábulo egípcio, Marie, e que significa princesa, amada, mulher de esperança. Bonito esse nome, Miriam. Significa princesa amada ou princesa amada. Mulher de esperança. Daí vem o nome Miriam e daí vem o nome Maria, como nós conhecemos. O anjo não rolou a pedra para que Jesus saísse do sepulcro. A pedra foi rolada para que as mulheres e mais tarde outras pessoas entrassem e verificassem o túmulo vazio, o selo. Lacre estatal feito com cordas que envolviam a pedra e eram atadas ao sepulcro com as marcas de Roma e do Sinédrio. O selo foi rompido e nenhum outro sinal ou dano. Séculos mais tarde, expedições arqueológicas, como as organizadas pelo general Christian Gordon, localizaram esse túmulo. E tendo localizado, confirmaram algumas alterações para acomodar um corpo maior do que o de José de Arimateia, que era o proprietário do túmulo. E segundo a tradição, ele era de baixa estatura, confirmando então que aquele que foi colocado ali era de uma estatura maior, provavelmente então apontando para Jesus. Contudo, análises físicas e químicas jamais atestaram qualquer vestígio de restos mortais na sepultura. O túmulo era novo, quando foi oferecido para sepultar o corpo do Senhor, e continuou novo após a sua ressurreição. Esse é mais um mistério, esse é mais um capítulo maravilhoso para os arqueólogos, historiadores se debruçarem, estudarem, compartilharem conosco, mas é mais um mistério. Jesus ressuscitou da morte e não ficou nenhum vestígio da sua morte ali. Não ficou nenhum vestígio físico ou químico para atestar que ele tinha sido posto ali naquela sepultura. Não porque não foi posto, mas porque o mistério da sua ressurreição garantiu mais um milagre, mais uma obra que a nossa mente não consegue alcançar. Agostinho, chamado Santo Agostinho, o doutor da Igreja, sem dúvida nenhuma, o mais lúcido entre todos os teólogos da Igreja, entre o ano 354 e 430 depois de Cristo, observou o seguinte com relação aos soldados. Ora, se os soldados estavam acordados, por que permitiram a alguém, principalmente galileus, e que não eram treinados para a batalha, permitiram alguém raptar o corpo de Jesus? Não faz nenhum sentido. Os soldados teriam dizimado, teriam acabado com os galileus que fossem ali tentar roubar o corpo de Jesus. Agostinho, então, faz essa pergunta. Se eles estavam acordados, por que permitiram alguém raptar o corpo de Jesus? E se eles estavam dormindo, como podiam declarar, dormindo, que foram os discípulos de Jesus? Se eles estavam dormindo, interessante, já pensou o tamanho daquela pedra e eles estavam dormindo, mesmo que tivessem cheios de vinho, era impossível que eles não ouvissem algum barulho da pedra rolando, das pessoas se mexendo, pegando o corpo, ou seja, um verdadeiro absurdo. Se eles estavam dormindo, como podiam não ouvir rigorosamente nada e declarar, depois de não ter ouvido nada, que foram os discípulos de Jesus? É absolutamente falsa essa afirmação. De qualquer modo, seriam todos condenados à morte. Não fosse o interesse dos líderes judaicos em divulgar uma falsa versão sobre o desaparecimento do corpo de Cristo e levar a população a não crer na intervenção divina presenciada por soldados e discípulos nas primeiras horas daquele domingo no Monte Calvário e no lugar da sepultura de José de Arimateia. Jesus recebeu o poder de Deus e do Senhor ressuscitado, parte a ordem. Preste atenção, Jesus recebeu todo o poder de Deus e do Senhor ressuscitado parte a ordem plenipotenciária, traduzindo, ide, literalmente, um gerúndio, indo. Literalmente, Jesus, então, com todo o poder, faz uma convocação para os discípulos para que eles fossem e permanecessem indo, permanecessem sempre nesse projeto. Quando eu disse a vocês, recentemente, há 1, 2 dias atrás, que alguém me perguntou, mas você já falou 1.000 vezes sobre isso, e eu disse, eu vou falar mais 1.000. Espero que eu fale mais de 1.000, mais 2.000, 3.000, 4.000 vezes. É literalmente indo, sempre indo. Agora, esse envio não é mais provisório, como na missão dos 70. Não é mais limitado por um tempo. Olha, vocês vão, façam esse trabalho e voltem para cá, como um estágio dos discípulos que estavam em treinamento com Jesus, no discipulado com Jesus. Não é mais transitório, não é por um período específico que Jesus estabeleceu para eles irem e voltarem, como nos mostra em Mateus capítulo 10. Agora, esse ide ou esse indo é definitivo. É definitivo, ilimitado. É para sempre, é definitivo, é ilimitado, não tem limite e é permanente. Permanente é que não se interrompe. É para sempre. Rompeu-se o estreitamento étnico das sinagogas, que, na verdade, desde Abraão, Deus já tinha esse propósito, que a mensagem chegasse a todas as nações, através dele todos fossem abençoados, mas depois eles demoraram muito para acordar, ficaram só entre si, como se a experiência com Javé, com o Todo-Poderoso, com o Eu Sou, fosse uma exclusividade deles. E nisso eles erraram, e tendo errado nisso, o Senhor foi providenciando os pais mesmo, os profetas, para acordar o povo de Israel e universalizar a fé, tornar a fé conhecida no mundo inteiro. Nesse momento da ressurreição, rompe-se o estreitamento étnico das sinagogas judaicas e abre-se a salvação, a comunhão com Deus para todos os povos, raças e culturas. A comunidade de Jesus, a qual nós pertencemos, que abrange o mundo inteiro, todo aquele que nele crê e o aceita como Senhor e Salvador, substitui, então, assim como Jesus substituiu o animalzinho que era imolado para que o seu sangue, que representa a vida na concepção judaica, e até para nós, né? Que significa a vida, mas para eles tinha um simbolismo mais forte, dado o menor conhecimento que eles tinham acerca de todos os fatores aí que envolvem a área médica, vamos chamar assim. A comunidade de Jesus, que abrange o mundo inteiro, substitui, como o animalzinho substituía aquele que tinha pecado, o animalzinho não tinha pecado. Quem tinha pecado era o dono do animalzinho. Ou alguém que comprava um animalzinho perto do lugar do sacrifício para oferecer aquele animal como substituição pelo seu pecado. O sangue era derramado para que ele, então, tivesse o seu pecado perdoado. O sangue do Cordeiro Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos substitui. O sangue dele passa a remir os nossos pecados. O seu corpo e o seu sangue substituem a nossa vida. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Neste sentido, não em todo sentido, para você não cair em heresia, por favor. Não estamos descartando tudo de maravilhoso que aponta para Jesus desde o Gênesis até o Apocalipse, mas particularmente no Antigo Testamento. Nesse sentido, substitui a antiga aliança. Não gosto muito de chamar de velha aliança, mas substitui a antiga aliança, que estava mais restrita à etnia judaica, para uma nova aliança. E essa nova aliança já não era mais restrita ao povo judeu. Agora não. Agora abrange o mundo inteiro. Quisessem eles ou não, tivessem acordados ou não, se convertessem ou não, a partir de Jesus, abriu-se, universalizou-se a mensagem. E agora todo aquele que crê em Jesus é parte da aliança com Deus. Por isso nós chamamos de nova aliança. E por isso nós chamamos de nova Israel. Embora esteja correto dizer, segundo a própria palavra, que nós, gentios, fomos enxertados em Israel. Há uma linha de continuidade. Aqui eu quero concordar com todos os irmãos que falam isso. Nós utilizamos mais didaticamente e sem equívoco nenhum. Porque o que é novo na videira, ou seja, Jesus é a videira verdadeira, o que é novo é a presença dos gentios. O próprio Jesus veio ainda para trabalhar com a casa de Israel. Ora, se há algo novo que é enxertado, esse algo novo não estava antes. Logo, essa videira não é mais como era antigamente, não é mais como outrora. Outrora estava restrita à etnia do povo judeu e um caso ou outro, como Rute, como Raabe, e um caso ou outro aqui e acolá, mas estava mais restrito. Essa era a aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Na medida em que isso se abre para toda raça, povo, língua e nação, um novo elemento se incorpora. Um novo elemento é enxertado. Ora, se há um novo elemento que é enxertado, ele vai fazer parte da mesma aliança. Mas não se pode negar que em algum momento houve um enxerto. Em que momento houve o enxerto? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ali houve um enxerto. Se incorporou um novo. E se incorporou um novo, então nos apontando para uma nova Israel, que ganha uma nova característica. Se nós estivéssemos falando de qualquer outra matéria do conhecimento humano, nós diríamos que a linha de continuidade permanece, mas um novo elemento foi incorporado. O novo elemento incorporado é Jesus Cristo, o Senhor anunciado para todas as nações. E aí nós podemos didaticamente dizer: Até Jesus, que disse que veio para a casa de Israel, você tem a mensagem basicamente anunciada ao povo descendente, étnico de Abraão, biologicamente descendente. A partir de Jesus e da sua morte e ressurreição, nós ganhamos uma nova amplitude. O corpo ganha um enxerto e ganha, então, uma nova propriedade, ganha uma nova característica, ganha novas nuances. E maravilhosa nuance, porque isso alcança agora não só os judeus, mas alcança a todos os povos. Portanto, Jesus, a comunidade de Jesus, que abrange o mundo inteiro, substitui a antiga aliança por uma nova, que permanece com a antiga e enxerta os gentios, que congrega toda e qualquer pessoa, preste atenção, agora, que congrega toda e qualquer pessoa, sendo judia ou não, sendo judeu ou não, toda e qualquer pessoa cujo coração creia no Senhor para ser convertido em discípulo de Jesus. Jesus ensinou e demonstrou com sua própria vida o que significa ser um discípulo do Senhor. Obediência a Deus. Pastor, eu quero saber o que que define mesmo alguém ser discípulo do Senhor. O que define? Obediência a Deus. Se você olhar para o pecado original, na interioridade de Adão e Eva está a desconfiança, mas a prática, eles poderiam ter só desconfiado, mas não caído na tentação. A prática da desconfiança gerou uma desobediência. Então, na verdade, o ato que causou o pecado original é a desobediência. Portanto, ser discípulo de Jesus se caracteriza pela obediência a Deus. A tríplice ordem missionária, a saber, discipular, né? Ir por todo mundo, indo por todo mundo, discipulando, batizando e ensinando o que Jesus ensinou, ensinando também a discipular, é emoldurada pela garantia da onipresença de Jesus na alma daquele que crê, o cristão. A essência da Igreja de Jesus é que o ressuscitado continua vivo e atuante no indivíduo e na comunidade. Ao orarmos, não é mais necessário buscarmos a Deus nos céus, como se ele estivesse fora de nós, né? Senhor, o Senhor que está lá no céu, Senhor, vem. Não, ele já mora em você, querido. Ele mora em você, ele está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Converse com ele, dentro do seu ser. A essência da Igreja de Jesus, a essência da Igreja é que o ressuscitado não está lá no céu distante, mas sim em nossos corações. E a promessa da presença contínua, da glória contínua de Deus, é a chave de ouro com a qual vários livros da Bíblia são concluídos, como Êxodo 40, verso 38, Ezequiel 48, verso 35, Apocalipse 22, verso 20. Jesus, após ressuscitar, apareceu a várias pessoas em diversas ocasiões. Ele apareceu a Madalena, em João 20, algumas discípulas, em João 28. Ele aparece, perdão, em Mateus 28, ele apareceu aos discípulos do caminho de Emaús, em Lucas 24, Ele apareceu a Pedro em João 21. Ele apareceu em Lucas 24, de 34 a 35. A 10 discípulos no cenáculo em João 20, 19. Aos 11 discípulos em João 20, 24 a 29. A 7 discípulos na Galiléia em João 21, 24 a 29. Aos 11 lá no monte na Galiléia em Mateus 28, 16 e 17, a Tiago e a todos os apóstolos, em 1 Coríntios 15, versículo 7, a uma multidão no Monte das Oliveiras, em Lucas 24, 44 a 49, ao apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 9, versículo 3 ao versículo 8. Eu concluo essa palavra, irmão, chamando vocês ao cumprimento da grande comissão. Meu irmão, quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você está orando permanentemente, porque agora é definitivo, ilimitado e permanente. Você está orando permanentemente pelo cumprimento da grande comissão, é isso aqui, indo por todo mundo e fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando aquilo que Jesus ensinou, ensinando até a discipular, ou seja, ensinando a prática de Jesus, tanto que ele foi para que as pessoas sejam parecidas com o que ele foi e é, como ensinando a sua prática. Você tem orado o suficiente? Seja sincero. Você tem orado todos os dias pelo cumprimento da grande comissão? Em segundo lugar, eu quero perguntar, você tem contribuído como Abel, lá no início da Bíblia, com o melhor que você tem para o cumprimento da grande comissão? Ah, pastor, eu dou meu dízimo na igreja, não foi isso que eu perguntei. Ah, pastor, eu dou uma oferta boa para um missionário, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você está contribuindo liberalmente, se você pode contribuir mais para o cumprimento da grande comissão, porque a única razão da igreja estar aqui, veja, os sinais já estão se completando da volta de Jesus, o amor já se esfriou, já se congelou, ainda vai esfriar um pouco mais, mas o evangelho está para ser pregado a todas as nações num piscar de olhos. Basta surgir um programa tradutor do idioma indígena, do idioma de alguma tribo não alcançada, que consiga, a partir de meia dúzia de palavras desse idioma, configurar o alfabeto deles, ou configurar a linguagem toda, né? O vocabulário todo, a linguagem mesmo, né? A gramática. E pronto. Ah, pastor, isso está muito distante. Meu irmão, acorde, não está muito distante, não. Isso é um piscar de olhos. A cada 6 meses nós temos um programa mais avançado do que o outro para se criar um projeto desse para que seja um tradutor idiomático para as línguas conhecidas já há, mas para as que não são conhecidas é um piscar de olhos e nós temos que investir muito e investir não é, eu falei ontem, eu vou repetir, querido, tudo bem, ajuda lá para as senhoras não ficarem tristes, né? Ajuda lá no programa das mulheres, para os senhores não ficarem tristes, ajuda no programa dos homens, para a mocidade não ficar de cara feia, ajuda lá no projeto da juventude e assim por diante, com criança, mas preste atenção, invista em árvore frutífera, porque nós temos que acelerar esse processo de anúncio do Evangelho. O que nos define como igreja não é o templo. O que nos define como igreja é que nós somos o templo. E que Jesus está voltando com o templo eterno. Agora, sem a discussão se vai ser pré, se vai ser pós, milenarista, sem essa discussão agora, como Wesley diz, o que a gente não tem certeza, a gente não fica especulando. Podemos conversar sobre o assunto, mas não perca muito tempo sobre isso. O que importa é responder a pergunta: você está investindo o melhor que você pode? Você tem certeza que você não pode dar R$ 30 para o Médicos Sem Fronteira? Essa organização, R$ 30 por mês eles pedem para ajudar crianças que estão morrendo de fome na África, subnutridas, R$ 30 por mês. Aí quando você chama alguém para se envolver com um projeto missionário, a pessoa, ah, não dá, agora não dá, porque eu estou pagando a faculdade, porque eu estou estudando, porque eu tenho um compromisso e tal. Mas R$ 30 você não pode, mesmo, mesmo. Se não pode, nós vamos orar por você e você vai poder, em nome de Jesus. Agora, será que você pode? E não está fazendo? Ah, mas eu já estou envolvido com dois projetos missionários. E você tem condição de se envolver com quatro? Se tem condição de se envolver com quatro, faça como Abel, ofereça o seu melhor, não faça como Caim, que ofereceu qualquer coisa. Para Deus não serve qualquer coisa. Ele está olhando o seu coração e está vendo: meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho regozijo, em quem eu tenho prazer, ele dá o melhor. Mas o melhor mesmo. E você tem participado efetivamente, porque nós podemos participar da missão de três maneiras: orando continuamente, de dia, de madrugada. Pastor, não consigo orar de madrugada que eu durmo. Senta. Sai da cama e senta em outro lugar. Sai da cama e ajoelha. Ah, mas eu durmo ajoelhando mesmo. Então, arruma uma outra forma, fica andando, mas fique orando. Ore continuamente. Segundo, contribua liberalmente. E mais, eu quero ouvir falar desses 1.600 irmãos até fora do país que vão contribuir mais. E nós vamos ter notícia. Mande, não precisa mandar a notícia de para quem você vai dar e qual é o valor que você vai dar, isso não nos interessa. Mas diga: olha, eu fui tocado e eu estou mais comprometido com o reino. Mais, mais, mais. Primeiro, ore. Segundo, contribua. Terceiro, vá. Ah, eu posso ir. Eu posso ir ajudar no ponto missionário da minha igreja. Vá. Eu posso ir ajudar na congregação da minha igreja. Vá. Eu posso ir trabalhar no ministério da minha igreja, nem no ponto missionário, nem na congregação. Eu estava meio emburrado, de cara feia, já faz uns 5 anos que eu não participo. Para com isso, em nome de Jesus. Vira homem, vira mulher, vira homem de Deus e não adolescente de Deus, emburradinho, de 5 anos que não participa, de 10 anos que não participa. Vocês que nos ouvem, somos em 1.630, só do blog são 1.300 pessoas que já acessaram pelo menos uma vez. Então, em nome de Jesus, são 15 países. Pare de ficar emburrado e vá. Ah, mas lá só tem gente sem visão, ou gente que quer muito poder, ou quer me explorar. Aqui me lembro da minha avó. Minha avó ia na igreja de um charlatão. Depois esse charlatão foi preso. E ela ofertava, e nós pegávamos no pé dela, toda a família pegava no pé dela porque ela ofertava, mas ela me respondia quando eu ia ao banco com ela para receber a aposentadoria, ela respondia: filho, o problema dele, se ele rouba, se ele não rouba, é com Deus. O meu também é com Deus, e eu oferto é para Deus. Infelizmente, depois se provou que ele era um charlatão. Teve toda a oportunidade para ter um ministério abençoado e não aproveitou, não soube usar bem o talento. Mas a minha avó tinha uma visão que é a que tem que nos dominar. E eu encerro dizendo: Jesus venceu a morte e nos fez ministros da vida. Ao amanhecer de domingo, após a crucificação, na sexta-feira da paixão, as mulheres foram visitar o sepulcro de Jesus, mas encontraram tudo diferente do que imaginavam, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Houve um terremoto e um anjo do céu veio a serviço do Pai remover a pedra do sepulcro. Os guardas romanos estavam como mortos de medo. Apareceu o anjo e disse às mulheres para não ficarem elas também com medo, porque o mestre havia ressuscitado e os levou ao sepulcro e as levou ao sepulcro vazio. Irmão, Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, mas ele ressuscitou. O anjo orientou as mulheres para contarem aos outros e se prepararem para encontrar com Jesus. O Senhor ressurreto veio ao encontro delas e disse para que testemunhassem aos outros discípulos e fossem para a Galiléia, onde ele iria encontrar-se com elas, com todos, perdão. Jesus venceu a morte, e aqueles que creem e vivem segundo a vontade do Pai também vencerão a morte, e o sepulcro onde forem enterrados não poderá retê-los. Eu vou repetir isso para você. Jesus venceu a morte, e aqueles que creem e vivem com Jesus, segundo a vontade do Pai, também vencerão a morte. E o sepulcro onde forem enterrados não poderá retê-los quando forem ressuscitados pelo Senhor, para juntamente com o Pai morar no céu, tendo um novo nome e um corpo glorificado. Os guardas romanos foram subornados, como você ouviu, para não contar a ninguém o que tinha acontecido e mentir, dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Os 11 discípulos mais próximos foram para a Galiléia e o viram e o adoraram, mas alguns duvidaram. Tomé foi um exemplo. Mas não foi só ele, não. Jesus aproximou-se deles e disse que recebeu do Pai e do Espírito Santo toda autoridade. Ouça, toda autoridade no céu e na terra. Isso significa que não há nenhuma situação, não há nenhuma situação que ele não possa reverter. Não há nenhuma situação que ele não possa reverter. Aleluia. O Mestre ressurreto tem poder sobre a vida e sobre a morte. Não há nenhuma pedra que possa guardar uma vida ou uma situação mortal. Que o espírito de vida e triunfo absoluto do Rei da Glória não remova para salvar as pessoas da morte e conceder ressurreição e vida glorificada. Não há nenhuma pedra grande demais para manter alguém preso na morte, porque o Rei da Glória remove essa pedra e salva essa vida. Portanto, irmãos, imbuídos dessa autoridade, em nome de Jesus, que vivo está, os discípulos devem cumprir o ide, o indo, o discipulado nos chama ao movimento da santidade. Igreja não pode ser estática, igreja é movimento de santidade. Deus em nós é o transbordar de uma vida nova. Transmita isso a outros. Alguém que tem a presença de Deus em sua nova vida deve dirigir-se a outros, de modo que muitos sejam salvos da morte antes da volta de Jesus. O objetivo do ide é fazer discípulos de Jesus. Não fomos chamados somente para ir e pregar, mas, sobretudo, para ganhar vidas que aceitam o senhorio de Jesus. Muita gente quer aceitar Jesus só como salvador do pecado, mas não quer obedecer. Não, tem que aceitá-lo como senhor. O pacote é completo. E se ele é senhor, ele manda. E o seu projeto acabou. Já não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você. O projeto agora é o projeto dele e não o seu. A opinião é a dele e não a sua. A ordem agora é dele e a você cabe a obediência. O Senhor nos chama para ganhar vidas, irmãos, que aceitam o senhorio de Jesus e consolidam sua experiência com o ressurreto diariamente, a fim de que se tornem seguidores de Jesus, aprendizes da vida de Deus e aptos para gerar outros discípulos. Esse chamamento diz respeito a todas as nações da terra. Por isso, o discípulo deve orar, contribuir e ir desde a sua família, comece pela sua família, até os lugares mais distantes que o Senhor determinar, para que todos possam ouvir o testemunho que Jesus está vivo. O discipulado começa com o testemunho da ressurreição e anúncio da vida que vence a morte, e deve levar o nosso irmão ao batismo. Não um batismo infantil. Porque no batismo infantil, a criança está se arrependendo do quê? É a minha pergunta. Ah, mas no antigo Israel, a criança era inserida na comunidade de Israel. Sim, é verdade histórica. Era uma inserção no povo de Israel, na comunidade de Israel. No cristianismo, batismo é arrependimento das obras mortas. E fruto do arrependimento, quando você decide que agora você é uma nova vida. E se foi batizado na infância, não tem problema. Não tem problema. Que bênção que os seus pais tiveram esse zelo com você. Tiveram comigo também. Mas em algum momento, você pode fazer o que nós chamamos de confirmação do pacto que foi feito no batismo. Confirmação do pacto batismal, só que agora pela sua livre escolha. E você pode passar então pelo batismo, onde o velho homem será sepultado. A criança não tem nenhuma condição de fazer isso e nem não está em condição, para eu não me alongar. Não está em condição para tomar essa decisão por si mesmo. Onde o velho homem será sepultado e o novo homem será nascido. Homem e mulher. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade excelsa e santíssima. O discipulado continua a posteriori, depois do batismo, continua através do ensino teórico da palavra do Senhor e prático. Prático no convívio com os discípulos. Prático na forma em que você vai mostrar para o seguidor de Jesus, para que ele não seja somente um ouvinte, mas guarde a palavra e aprenda a prática de Jesus com você. Aprenda a orar com você, aprenda a jejuar com você, aprenda a evangelizar com você e possa depois aprender a discipular também e cumprir todas as ordenanças de Jesus. Tudo se resume, amados, em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Repito, tudo se resume em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A promessa do ressurreto é que estará conosco todos os dias e assim permanecerá eternamente. Portanto, jamais devemos nos sentir desamparados, pois não há nada, nem ninguém, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e na doce presença do Espírito Santo, que em nós habita, transformando nossas vidas em tabernáculo do Deus vivo. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus, que essa fidelidade aos seus propósitos e ensinamentos sejam uma verdade para você. Nós devemos viver de acordo com a vida de Jesus. Lembre-se, o discipulado tem um preço. Nós devemos viver como Jesus, ensinar o Evangelho, pregar a boa nova de salvação, curar em nome do Senhor, fazer discípulos, pastoreando pessoas, de modo a gerarmos crentes maduros e aptos segundo a vontade do Pai. Mantenhamos a nossa fé viva. Mantenhamos a nossa fé transbordante. E como hoje é a última palavra de Mateus, que eu vou deixar registrada, e sabe lá quantos meses depois alguém poderá ouvir em outro lugar, em outro país, eu vou repetir uma coisa para vocês. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Há um equívoco enorme dos protestantes, dos pentecostais, com relação a Maria. Praticamente não se fala, não se toca no nome de Maria por causa dos erros cometidos pelos irmãos católicos romanos. Então você acaba pagando um erro com outro erro. Maria foi a mulher, a única mulher em toda a história da humanidade a ser escolhida para conceber o Filho do Deus vivo. Imagine que mulher era essa. Eu não estou elevando por causa disso Maria à condição divina, mas eu estou dizendo que essa mulher foi especialíssima. Assim como a natureza de Deus em nós é a imagem de Deus revelada em Jesus, somente podem ser gerados por obra do Espírito. Assim como o Espírito gerou Jesus em Maria, Jesus é gerado em nós pelo Espírito Santo. O relato da genealogia de Jesus ensina que homens e mulheres usados por Deus foram em algum momento de suas vidas sujeitos aos mesmos erros que nós. Eu, por exemplo, infelizmente, já era, me perguntaram outro dia, ontem, aliás, um jovem, pastor, o senhor acredita que alguém pode curar com a sombra, como Pedro? Eu falei, eu acredito piamente, porque a Bíblia diz, mas eu nunca experimentei. Sabe por quê? Porque eu deixei de buscar mais a santidade. Se eu tivesse buscado mais a santidade, eu já deveria estar vivendo nessa dimensão. Mas eu também ficar olhando para trás e virar estátua de sal, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós somos sujeitos aos erros que outros foram, mas tendo encontrado com o Senhor, passamos a fazer parte da história da salvação. Devemos ser como pessoas que permitem ser transformadas. Deixe Deus se transformar hoje. Tome uma decisão hoje. Fale hoje com alguém e diga: eu não tinha entendido claramente. Agora eu quero ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus. Eu quero segui-lo. Eu quero ser batizado. Eu quero confirmar o pacto batismal. Se você é como eu, que veio de uma igreja histórica, tradicional, e foi batizado na infância, diga: eu quero, eu quero. Pela minha livre escolha, pelo meu livre arbítrio, entregue o melhor de sua vida ao Deus vivo. Os magos do Oriente, queridos, entregaram ouro, incenso e mirra. E nós devemos dar o quê? O nosso melhor para Deus. Por isso que eu estou chamando você. Não dê qualquer coisa para Deus. Dê o melhor. Nós não podemos assistir mais missionários, pastores, até fora do país, passando por aflições. Não podemos. E nós já temos condição para isso, com o número de cristãos, só no Brasil. Imagina se a gente for contar fora do Brasil também. Para tanto, é necessário um arrependimento de todos nós. Arrependimento do pecado que nos afasta de Deus. E ter fé na pessoa de Jesus. Não é ter fé no missionário ou no pastor, porque esse é falho. Mas acredite que Jesus está trabalhando na vida das pessoas. Ele tira o pecado do mundo. Então, ele tira o pecado de quem quiser. Que o pecado seja retirado. Ah, mas e se alguém não quer? É um cínico. Bom, aí eu falo com minha avó. Ele vai se acertar com Deus ou ela vai se acertar com Deus. E se você percebe, invista em outro lugar. Reconcilie-se com Deus hoje. Salve em nome de Jesus. Seja um instrumento para a justificação das pessoas. Isso é obra da graça de Deus. A graça justificadora, salvadora, santificadora, e que um dia será glorificadora para nós vivermos eternamente. Amados, o ministério de Jesus se deu através do ensino, da pregação do Evangelho, do reino e de cura de toda a enfermidade. Vou repetir, porque se alguém tiver com problema auditivo, o ministério de Jesus se resume em ensino da pregação do Evangelho, do Reino, ensino, primeiro, pregação do Evangelho do Reino, segundo, e cura de enfermidade. Eu ia dizendo, nós podemos curar as enfermidades. O Senhor nos deu autoridade. Ah, mas e aquela questão bíblica de que precisamos chamar o presbítero e ele ungir com óleo. Eu quero só te responder biblicamente também. Jesus tinha consagrado algum dos discípulos na missão dos 70 como diácono ou como presbítero. É claro que quando Paulo tem que organizar a igreja, ele vai tendo que colocar ordem nas coisas, porque senão viraria uma bagunça. E é claro que nós temos que respeitar a autoridade, mas a resposta à sua pergunta é uma pergunta. Jesus tinha consagrado alguém como oficial de escala, como tem algumas igrejas, como uma igreja amada que eu congreguei. Jesus tinha consagrado alguém diácono já? Jesus tinha consagrado algum presbítero? Não, mas ele mandou curar e expulsar demônios. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ensino, e no ensino inclui discipulado. Pregação do evangelho do reino, porque o reino nada tem a ver com esse mundo tenebroso. Terceiro, cura da enfermidade. Assim como Jesus deu sabor à humanidade como sal da terra e iluminou o mundo como luz do mundo e filho do Pai das luzes, ele iluminou o mundo que andava em trevas desde a criação. Havia trevas na face do universo e Deus disse: haja e houve luz. Seus discípulos também são chamados para serem sal da terra, para ser sal da terra e luz do mundo. Somos embaixadores do reino dos céus e devemos viver nesse mundo mantendo a identidade de cidadão celestial. Amigo, acorde, você não é cidadão desse ou daquele lugar. Você é peregrino aqui, como um clássico da literatura pietista, falando sobre a nossa peregrinação. Você é um cidadão celestial. Pense nas coisas celestiais. Não fique perdendo tempo com postagem de candidato A, B, C ou D. Ah, mas o senhor fez isso, eu já disse que fiz, mas errei. E não vou errar de novo. Todo erro é para aprender e não errar de novo. O que você acerta, você procura aperfeiçoar para acertar mais. E o que você erra, você corrige. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Pois os valores que norteiam nossa vida são do reino dos céus a que pertencemos, como embaixadores dos céus. Aprendemos o idioma, a cultura do lugar em que vivemos, mas nós representamos um reino eterno de vida e paz. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós aprendemos tudo o que diz respeito a ele, procuramos a excelência e procuramos um relacionamento o melhor possível com todos, até para poder representar bem o nosso reino e anunciá-lo, mas nós não somos daqui. É preciso lembrar que a nossa morada eterna está preparada e, portanto, não nos iludamos com os tesouros dessa terra. Não se iluda, irmão. Você não vai poder fazer que nem o faraó, levar suas riquezas com você para a sepultura. E se levar, daqui a alguns anos alguém abre lá e pega a sua riqueza. Ou então os filhos gastam tudo, os netos gastam tudo, e você que ficou guardando para eles, não vai usufruir. Oferte na vida. Nos tesouros celestes. Não se iluda com os tesouros dessa terra ou com castelos de areia. O servo que obedece ao Senhor tem uma casa eterna na rocha, que é Jesus, enquanto que o desobediente pode ganhar o mundo inteiro, mas perderá a sua alma. Mantenhamos a nossa fé viva, irmãos, para exercer como o Mestre Jesus um ministério de cura, de libertação de espíritos demoníacos. O discipulado em Jesus nos dá autoridade para acalmar tempestades no mar dessa vida. E eu estou me referindo, de modo metafórico, por um lado, e por outro lado, eu quero te dizer que até coisas sobrenaturais nós temos autoridade para fazer também em nome de Jesus. Nós podemos acalmar tempestades, mandar a chuva se afastar do lugar onde nós estamos. Eu já tenho experimentado isso e tenho sentido a vitória em cada área dessa. Mas não vou mais além para ninguém achar que estou aqui me gabando, que o coração do homem é muito duro. Devemos viver como Jesus, ensinando o Evangelho, pregando a boa nova da salvação, curando em nome de Jesus, fazendo discípulos. O que você tem que fazer é discípulo. O que você tem que fazer é discípulo. O que você tem que fazer é discípulo. Você está fazendo discípulo, meu irmão? Você está fazendo discípulo, minha irmã? Então você está fazendo o quê? Ah, eu sou da sociedade de mulheres. Eu sou da sociedade de homens. Eu sou da sociedade juvenis. Pelo amor dos meus filhinhos. Irmãos, parem com isso. Nós temos que fazer discípulos. Pastoreando as pessoas de modo a gerarmos crentes maduros e aptos para viver segundo a vontade do Pai. Você pode participar de toda a organização, de juvenil, de criança, de jovem, de adulto, dos magrinhos, dos gordinhos, dos carecas. Faz um time de futebol só dos carecas, me convide, eu vou lá também. Jogar bola, não tem problema. Participe de tudo isso aí, que a igreja gosta de fazer um monte dessas coisas. Mas preste atenção: enquanto cada membro da nossa igreja não estiver fazendo discípulo, tem coisa errada na ministração, tem coisa errada na liderança pastoral, tem coisa errada na denominação. Nós todos temos que ser preparados para sermos discípulos e fazermos discípulos. Lembre-se, o discipulado tem um preço. Mas se por um lado somos perseguidos por amor ao nome de Jesus, fidelidade aos seus propósitos e ensinamentos, nós também reinaremos com o Senhor eternamente. Aleluia, glória a Deus para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Devemos ainda, como João Batista, com simplicidade e fé, ter autoridade e a certeza de que o ministério profético é anunciar a vontade de Deus e denunciar toda injustiça. Levantemos a nossa voz para anunciar a vontade do Senhor e denunciar a injustiça. Como discípulo, não canse de fazer o bem, consolar os que sofrem, porque o mal não agrada ao coração do Pai. Que a nossa adoração a Ele seja também demonstrada através da solidariedade para com as pessoas. O reino dos céus é absolutamente maravilhoso. Portanto, acolhamos a palavra revelada na Escritura como estatuto maior desse reino e comprometamo-nos com a verdade eterna ministrada na Bíblia. Sendo assim, como discípulo de Jesus, ande com fé, e as águas do mar dessa vida não lhe submergirão. Você vai andar por cima das águas, vai haver milagre sobre a tua vida. Eu estou liberando agora milagres e milagres. Portas estão sendo abertas agora. Pastor, isso é genérico. Ninguém vai saber. Não vai ser genérico porque as pessoas vão ligar e vão dizer: milagres estão sendo operados agora. Pessoas perseguidas estão deixando de ser perseguidas. Pessoas afligidas estão deixando de ser afligidas. Pessoas aprisionadas vão deixar suas prisões em lugares de perseguição do Evangelho. Pessoas que estão precisando de uma ajuda financeira receberão essa ajuda financeira. Milagre sobre milagre. Há uma palavra de ordem. Eu estou ordenando, em nome de Jesus, que os milagres aconteçam para a glória do meu Pai e do seu Pai. Mas você andará sobre as águas, ou seja, será capaz de vencer os desafios mais difíceis que se apresentarem. Tenha fé, irmão. Tenha fé, irmã. E lembre que você vai vencer o mal. Lembre-se também que Jesus teve o maior enfrentamento com a malignidade do coração legalista, do coração pseudo-religioso, do que com coisas declaradamente malignas. A maior luta dele foi com os pseudo-religiosos, e não declaradamente com os malignos. O mal declarado, Jesus repreendia e expulsava, mas o Filho de Deus também se manifestou para destruir as obras de Satanás, disfarçadas de aparente religiosidade. Cuidado com o farisaísmo atual, que pode parecer religião por causa das muitas regrinhas de como prender o cabelo, de como soltar o cabelo, de quantos centímetros deve ter a saia e quantos centímetros não deve ter. Da injustificável, nós falamos das outras, mas não falamos de nós mesmos. Do injustificável batismo infantil, que é um absurdo. É um absurdo. Uma coisa é apresentar a Deus, outra coisa é o batismo. Que se você estudar, você vai ter claro, o que significa batismo na Bíblia. E a criança não está fazendo opção nenhuma. Ah, eu faço por ela. E o padrinho faz por ela. Você não faz nada. Você não pode fazer isso. Assim como a salvação é pessoal e intransferível, você não pode fazer isso. Cuidado com o farisaísmo atual. Pode parecer religião, por causa das regras de comportamento, usos e costumes, mas de fato é morte e conduz à morte. É morte na panela. A verdadeira experiência com Deus é fé, que conduz à realização de coisas aparentemente impossíveis, uma vida sobrenatural, capaz de perdoar a dívida dos devedores. Como eu já fui perdoado. Que coisa maravilhosa. E também já perdoei. De uma moto zerinha, meu primeiro veículo. E o devedor não teve como pagar e eu perdoei. E depois também fui perdoado. Não devia ter cometido o erro, mas tendo sido cometido, Deus liberou sobre mim o perdão. Porque eu disse: Senhor, ou o Senhor me perdoa, ou eu morro. Uma vida sobrenatural na simplicidade e no despojamento do serviço, pronta para ajudar a quem tiver necessidade espiritual e material. Preste atenção, para quem tiver necessidade espiritual, você precisa ter uma resposta espiritual. Não é esperar pelo pastor, não. Você tem que ser uma bênção. E necessidade material, você tem que ajudar. Lembre-se que você é o discípulo de Jesus, porque foi alcançado pela graça de Deus e, portanto, um ministro da graça que justifica, que salva, que santifica, que glorifica. Seja ministro da graça, dê fruto para não ser como uma árvore seca, sem vida, sem fruto. Quantos filhos na fé você tem? Cinco se converteram? 10? 50? Ah, não, nenhum. Meu irmão, acorda. E se você não foi usado exatamente para ir à frente e fazer isso, você pode estar dizendo agora com alegria: não, eu não fui, porque a mim não foi dado esse dom, mas eu estou investindo pesado para que outros façam esse trabalho, porque eu não tenho a facilidade, como Moisés, por exemplo. Não tinha, e Deus colocou Arão para ajudá-lo, e Deus pode colocar missionários para ajudá-lo nessa tarefa. E eu estou orando muito por missionários. Eu tenho uma lista, faça uma lista de segunda-feira, ore pela sua santificação, ore só pela sua vida e pela sua esposa, não ore por mais ninguém se você é casado. Na terça-feira, uma sugestão. É só uma sugestão. Não está na Bíblia, não. Ore pela família. E tem uma lista do nome das famílias, dos membros da família. Na quarta-feira, ore pela sua igreja local. Ore pelo pastor. Ore pelos presbíteros. Ore pelos líderes. Ore pelos ministros de louvor. Ore por todas as pessoas. Na quinta, ore pela sua denominação, para que ela não se perca no caminho e seja uma árvore frutífera. Na sexta-feira, ore por missões. Faça uma lista também de todos os projetos missionários que você conhece. Mesmo que você não consiga ofertar para todos, você oferte para um, como eu citei, o Médico Sem Fronteira, mas você pode orar por todos. E no sábado, eu não costumo ter alvo intercessório. No sábado, eu costumo só glorificar e falar: Deus, obrigado, obrigado, porque o Senhor é tremendo. E Deus sempre fez prosperar a árvore com frutos e frutos e frutos que estão espalhados pelo mundo inteiro, pela graça de Deus e para a glória de Deus, apesar das minhas falhas, meus pecados. E no domingo, você vai orar junto com a comunidade, vai orar junto com a igreja. Embora esse seja um assunto para a gente tratar um outro dia também, não sou adventista, não, mas não há nenhum versículo bíblico que Jesus tenha mandado a gente trocar o sábado pelo domingo. Nenhum versículo, nenhum, nenhum, zero. Isso foi um arranjo da igreja quando ela já começou a se corromper. O domingo era o dia do culto ao Deus Sol, por isso Sunday. E aí eles deram uma ajeitada e cristianizaram o domingo como dia da guarda. Mas não há nenhuma. Ah, mas no primeiro século, os cristãos primitivos celebravam a ressurreição. Verdade, histórico, verdade histórica. Todavia, o fato deles celebrarem a ressurreição no domingo não os impedia de no sábado, principalmente os de origem judaica, de irem à sinagoga. Só os que não eram de origem judaica foram se convertendo, e aí eles não tinham esse hábito, esse comprometimento. Mas não há nenhuma orientação. E a gente fica falando mal dos caras, fica falando mal da igreja. Tem que falar mal de outra coisa, eles quererem rebatizar todo mundo que aparece lá, como se lá fosse o único lugar da salvação. Tem que falar de 1864, quando houve uma pseudo-vinda para a purificação do santuário. E eu não sei como é que as pessoas não acordam. Mas vamos olhar para nós mesmos, para as nossas igrejas. E interceda até sexta-feira, sábado. Glorifique, domingo, ore com a igreja, porque vão surgir sempre motivos na igreja. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não seja uma árvore seca, sem vida, sem fruto. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A verdadeira pureza pessoal de um discípulo é interior, e a extensão dessa pureza interior é o exterior, é o comportamento. Não peque. Se pecar, confesse. E todos os dias peça ao Pai que lhe perdoe os pecados. Não peque. Mas se acontecer acidentalmente, confesse todo dia, até os pecados ocultos, para que você se mantenha, agradável diante de Deus. E peça para ele limpá-lo de coisas que estão lá no interior do teu ser, que você nem sabe que estão lá dentro. Pecados ocultos. Você é um templo vivo, irmão, irmã da glória de Deus. Tenha respeito pelo lugar onde você congrega e cultua. Você é o tabernáculo, você é o templo, respeite esse templo. Ah, quando eu olho para trás, irmãos, e vejo o tempo maravilhoso em que eu respeitei esse templo, eu fico feliz. E ah, quão triste eu fico quando eu olho e também vejo momentos em que, por vários motivos, eu não respeitei esse tabernáculo. Até com excesso de trabalho. Mas saiba que o verdadeiro lugar de adoração é o coração da gente, é o coração das pessoas. O discípulo de Jesus deve manter a vigilância para não cair em tentação, manter a busca da presença do Senhor. Santidade pessoal. Santidade social, manter uma fé operante, onde tudo se recebe de Deus e é partilhado e é multiplicado, para manter uma fé que é demonstrada pelas obras, assim como Jesus, porque a fé sem obras é morta, é falácia. Jesus entregou seu corpo e sangue. Não ficou falando que nos amava, ele entregou o corpo e o sangue. A gente convoca muitas vezes, ao longo dos anos, para um trabalho aqui, outro trabalho ali, aí o sujeito já nega por isso ou nega por aquilo. Jesus entregou o corpo e o sangue dele para você ser salvo. Então, acorde, irmão. Jesus está voltando, entregue o seu corpo e o seu sangue. Para cumprir a grande comissão, cumprir totalmente o seu ministério, entregue a sua vida para viver como discípulo, que faz discípulos de Jesus. Você precisa fazer discípulo, mas também precisa estar pronto para isso. Porque tem um preço. O preço é oração, jejum, estudo bíblico, dedicação e vai por aí. Não desista. Vá até o fim. Eu não estou falando nada aqui para te desanimar, mas para você saber. Não desista. Seja resiliente. Vá até o fim e receberá a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Não pare no meio do caminho. Você receberá a alegria de viver com Jesus eternamente. Triunfe. Triunfe, irmão. Tenha vitória sobre a vontade de desistir. Ah, vou desistir. Que desistir? Você vai persistir em nome de Jesus. Troque desistir por persistir. Triunfe sobre a vontade de desistir, assim como Jesus triunfou sobre a morte. Permaneça em fidelidade ao discipulado de Jesus. Cuidado com os modelos que se vê por aí, onde parece que também estamos formando um monte de robô. Cuidado, cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Eu não vejo no ministério de Jesus uma fábrica de gente tudo igualzinho, um esquema todo igualzinho, para todo mundo sair igualzinho de um lugar, falando a mesma frase e depois. Receber a mesma festa e depois ser batizado e depois de 9 meses virar líder. Preste atenção nisso. Ninguém vira líder em 9 meses. Jesus demorou 30 anos para virar sacerdote. Eu não conheço ninguém que tenha virado líder, pegando o exemplo de Jesus, com menos de 3 a 4 anos. E ainda assim vai aprender durante o caminho. Permaneça em fidelidade ao discipulado de Jesus, modelo de Jesus, e juntamente com ele, seja um ministro da vida abundante e eterna. Você é um discípulo de Jesus e cidadão do reino dos céus, está sentado com ele nos lugares celestiais. Portanto, faça da sua vida e ministério um testemunho de como é bom viver na presença do Pai. E glorificar o Cordeiro Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Agora vá! Agora vá! Em nome de Jesus, vá! e permaneça na fé e faça outros discípulos de Jesus para cumprir cabalmente o ministério que lhe está proposto, que nos está proposto, a grande comissão. Seja como Mateus, que era um cobrador de impostos e mudou de vida. Ande com Jesus e testemunhe com ele. E testemunhe que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, feito ser humano, que foi morto, mas ressurgiu e reina eternamente. A ele toda a glória eternamente. Amém. Eu vou dar a bênção. Irmãos, essa mensagem foi de 1h30. Eu não vou ministrar amanhã para você poder ouvir. Mas eu vou falar com uma missionária viva, que ministrou 2 capítulos. Não tenha preguiça, ouça tudo. E fale para o irmão que vai ouvir, ouça tudo. Ouça tudo. Ouça tudo. Uma, duas ou três vezes, porque nós estamos fechando com isso o Evangelho de Mateus. Jesus, o grande fazedor de pontes. Mateus, Jesus triunfou sobre a morte. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém, amém e amém.